coqueiro ali, um coqueiro lá, um caminho de pegadas para o mar. Uma onda vai, uma onda vem, uma sombra voa, outra sombra cai. Então vem pra perto de mim, pro lado de cá ficar com a lua. De quem te quer bem feliz, pra poder agir naturalmente. Porque você não vem.